voltarei atrás, porque estás comigo. Na minha fraqueza me fortalece, sob tuas asas me abastece de amor. Nunca me deixou, mesmo quando eu tentei me esconder. Nunca me deixou, seu cuidado chega a mim. Romanos 8:39, que nem altura e nem profundidade, e que nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você crê nisso, meu querido? Então não são as dificuldades, não são as pandemias, nada, nada poderá nos separar desse amor. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu recebo esse amor. Nunca me deixou. Esse amor que nunca nos deixa, que nunca nos abandona. Mesmo quando eu tentei. Obrigada, Jesus. Nunca me deixou. Seu cuidado chega a me constranger. Venha o que vier, haja o que houver. Nada vai me separar. Nada vai me separar. Nada vai me separar. nada vai nos separar de ti. Aleluia. Nada, nada que se levante. Nada. Oh, aleluia.